Matilet Mike estacionado, tá com 6 a bordo, 3 horas e 15, alterna com fins, pronto para o táxi, pátio 3. Táxi 3217, são 170 a bordo, está com 3 horas e 30, alternando o Guarulhos. O Mike Juliet, Mike, inicialmente táxi via pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio principal. Gente, pátio 3 aguardando o ingresso no principal, Mike Juliet, Mike. Whisky Kilo Zulu, só um instante, cópia para Cairo. Três, dois, um, sete, prossegue o táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-1-8-95, o ajuste 1011, bom voo. Magistral, Indy Alpha, 1011, lá é a torre, obrigado, quanto vai na passagem. Bom, no 649, número 2 para a cópia, prepara a saída da Dial, aguardando. Diz que Kilo Zulu chamou o solo, confia. 90 degrees and 13 knots, Ocean S6314. A direita via corredor axé, o controle em 1-2-0.8, a torre em 1-1-8.95 e aciona o padrão 0162, Whisky Kilo Zulu. Confirme o nome do seu destino, é Santo Sé? Zero, boa tarde. A sua identificação desce para 2000, direto do Una 1011 no altímetro. Afirma, foi Duna, TAN 3560. Ingresso. 395, boa tarde. A sua identificação desce para 3000 pés, direto do Una, vigilante. É isso mesmo. 6314, airborne at 33. Contact Salvador Approach Control, frequency 120.8. Afternoon, Oceana 6314, good afternoon, ready contact, climate. And maintain level 340, proceeded as cleared on the ground. Torre boa, tá? 3217. Posso esperar pronto. Boa tarde, autorizado a alinhar e decolar. Pista 1-0, 090 graus, 149. Papapapá, Oscar Lima Eco, decolou aos 3-4, curve agora à direita via corredor axé. Quando chame o controle em 1-2-0.8. Curva à direita, corredor axé, controle 1-2-0.8, Oscar Lima Eco. A sua escuta, prepara a bomba, o passador do 2-3. Controle Salvador, papapapá, Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, boa tarde, corredor axé, 1.000 pés. Corredor axé, 1.000 pés, o Oscar Lima Eco. Passaria 2231, pronto, copy. Na sua escuta, 2231. Estado barreiras, nível 180, decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo. E após Momo, voa direto barreiras. Controle em 1-2-0.8 e aciona 5576 no transponder. Pesado 1-2-0 para barreiras, decola da 1-0 com esquerda saída Momo. Após Momo, direto barreiras, o controle 1-2-0.8, 5576, o 2-2-3 na passarela. Passaria 223, ano correto, remota 14, chama pronto para o direcionamento. Passaria quando pronto, passaria 223, ano 14. Salvador, boa tarde, 3145, autorização Galeão, quem está na vela? 3145, só um instante, cópia. Preparando a saída da Elton, 3145. Pode repetir, só entrar em contato? Então, 3145, só um instante para a cópia. Vou checar o plano com o centro Recife e prepara a saída da EL aguardando. Da EL aguardando, 3145. A3217, decolou os 37, chama o controle em 120, décima 8. 08, up. O Liltan, 3217, boa tarde. O senhor autoriza voar direto da EL? 3217, boa tarde. Contato radar, suba para 360, direto Leda. Opa, melhor ainda, Leda. Boa tarde, Romeu Romeu Golf, acione identificação, desce 2000, direto Duna, vigilância. Oscar Lima Eco, Salvador. Prossiga. Radial ideal de afastamento para o destino, confirme. É a 307, senhor. Já estou no farol da barra, é possível atenção para o 085? Inicialmente mantenham no 1000. E autorizado afastamento direto, quando atingir a vertical da L de Itaparica, está livre a subida para 085, a Oscar Lima Eco. Aqui é afastamento direto, não atingir Itaparica, livre a atenção, Oscar Lima Eco. Confirmo. Controle, Salvador, Papa Tango, esqueceu, Zulu. O Esquilo Zulu, controle, corredor axé, vigilância. Solicita 2.500 para direto, senhor, quanto por cento? 2.500 pés direto, Cairu, ciente, Zulu. Certo, vendo. Ocean 6314, passing level 150, and contact the receive center at 126.85. 126.85, 63149. Controle, o Papa Romeu, Mike, Juliette, Mike. Mike, Juliette, Mike, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, Mike, Juliette, Mike. Então, 3560, livre LS, chama estabilizado. Para estabilizado, 3560. Gono 395, reautorizado 2000 pés. Oscar Lima Eco, livre ascensão para 085. Livre ascensão para 085, Oscar Lima Eco. Controle Mike Juliette, Mike, pode subir direto, 430. Afirmo, tá livre. Prato. Então, 3145, pronto, copo. Tá pronto, Tereza. Autorizado Galeão, nível 380, decola da 190 com curva direita no perfil da saída da AEL. Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 190 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5025 no transponder. Ok, autorizado então 380 para o Galeão. Decola da 10, curva direita. Israel Leda Brito, operante que acerta do Luna 0. 1208 e 5025 no transponder. Eu tenho 3145. Então 3145, correto, portão 4, chama pronto para o expedicionamento. Vai chamar. Autorizado sinal LS, torre 118, decimal 95, bom pouso. Acerta. 3560, chame torre 118, 95. Avistado, cheque o trem de pouso, embaixo travado. Autorizado. Autorizado, pouso 1900 graus, 139. Nós. Pouso, grau no zero, 3560. 3560, não serão emitidas novas instruções. Chame torre 118, 95. Vigi, mantenho 2500, esquina do Lobo. Esquina do Lobo, objeto Cairo, chame levando 2500 para a descida. Boa tarde, voo no 077-590, no 3, autorização Galeão. O azul 6999, Campinas 340, prepara a saída da Euleda Bridge aguardando copo. Tem 340 da Euleda Bridge aguardando copo, obrigado. João 077, número 2, para cópia, prepara a saída da Euleda Bridge aguardando. A Euleda Bridge aguardando, o número 2, 077. Salvo Salvador, gol 1925, informação novembro, autorização em cópia Brasília. Gol 925, informação novembro, confere, Brasília, nível 360. Prepara a saída, Árvore Elefa aguardando. Árvore Elefa aguardando, gol 1925. Salvador, 3145 no 04, pushback acionamento. Então 3145, só um instante para iniciar no 4, aeronave da Gol já no push no 612, já... Finalizando, vai taxi a retaguarda, não me escuta aguardando. Aguardando, 3145. Não, 3000 pés azul, 4200, 3000. Passa pra Copa, 6919. Autorizado Campinas, nível 340, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta Pesulu, nomeia e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5024 no transponder. Gente, autorizado para Campinas, nível 340, decola pista 10 na saída da EL, Leda, bridge. Após o uniforme Pesulu, nomeia, segue conforme o plano de voo. Controle 1208, 5024 no transponder. Azul 6999, correto, portão 8, chama pronto, espera o acionamento. Chamará, obrigado. Papa Romeu, Mike e Juliette, Mike. Passa 190, direto Leda, chama Recife, 1251, Juliette, Mike. 1251, Mike, Juliette, Mike. apenas para agilizar o táxi, ok? Ainda me escuta, guardão. 04, porém eu tenho uma aeronave da companhia da Gol já finalizando o push no 612. Caso prefira, pode iniciar o acionamento, porém será o número 2 no táxi, ok? Uma morte e meia, autonomia de 4 horas, 10, Galeão. 9-4-0. Copiado, Cíntia. Localizador bom, primo. No 395, 2 milhas do externo, completa final LS, torre 118, 95. 2, 2, 9, 5, 5, 5, 5. A passagem da aeronave da Gol agora no táxi, através do 612, após a passagem da mesma, livre acionar, reporta táxi. Aqui, após o Gol, está autorizado, reporta para o táxi, 3145. Gol no 649, confirmando, livre acionar, reporta táxi. Para a direita, sol 219, no C3. 560. Salvador, boa, tá? Com 395, baixado, travado, RS, X-Ray. No 395, cheque o trem, autorizado pouso, já checou, 090 graus, 149. Livre pouso, com 395. Mantido. Ó, perto de 10,62. Gol no 077, pronto, copy. Pronto, copy, 077. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta peso 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5575 no transbordo. Autorizado 360, decola da pista 1-0, curva direita da AEL, Leda, Bridge, onde intercepta peso 1-0, primeiro conforme o plano. 208, controle 5575, transponde o Gol no 077. Gol no 077, correto, portão 3, chama pronto para o estacionamento. Vou chamar o 077. Papá Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta ainda não botou o plano no sistema, confirma o horário do plano. Tem só um instante, eu vou checar, confirmando o destino Manati. Tem só um instante, Mike Eco Delta. Para pushback, acionamento, passarela 2231. Passarela 2231, no número 2 no setor, aeronave da Gol, já no push no portão 1. Tem uma tinta visual com a mesma, aguardando na sua escuta 2231, passarela. Gol no 925, pronto, copy. Afirma, pronto, copy no 925. Autorizado Brasília, nível 360, via Pêndulo 197. Decola da 110 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elepso. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5006 no 2.0. Autorizado Brasília, 360, pela Pêndulo 197. Decola da pista 110 com primeira curva direita na saída Arbor, Elepso. 1208, controle 5006, transponder, Gol 1925. Gol 1925, correto, portão 1, chama pronto para o pushback, acionamento. Reportará 1925, obrigado. Táxi, Gol 649, com 110 a bordo, Salvador, 2 horas e 10. 649, táxi via parte principal, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste no 0-1-1, bom voo. Indy Alpha, 2-9-5-2. Após a passagem do Gol, autorizado 2-2-3-1, inicial posicionamento. Afirma, após o Gol, a retaguarda livre acionar, reporta táxi, passagem 2-2-3-1. Trato, reportarei táxi, após o Gol, 2-2-3-1. Gol 1925 no solo 1395, no solo 50, libere direita, solo 12119. 12119, boa tarde. Oceana. Recife. Em 126 decimal 85, Oscar Lima Eco. 1-1, bom voo. India Alpha, ponto de espera 295. Obrigado, 3145. Dono 395, boa tarde, táxi Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Estabilizando LS, o Romeu Negócio. Romeu, Romeu, Golf, ciente, passando Duna, completa final LS, setor recento 1895. 1895, obrigado, senhor. Rodô, boa tarde, era médico Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, obrigado. Papá Romeu, Romeu, Romeu, Golf, chame passando Sindra, com o trem embaixo travado. Mati, a intenção do Romeu Golf é após Sindra cancelar esse divisão para o site. Então chame para o cancelamento. Mati, vai chamar, confirma o vento, confirma. 090 graus, 14 nós. 5 ingressos, Juliette, 02 é o portão. Juliette, 02, bom 319. 8. 08, Mati, 399, bora. Mike, é com o Delta, livre táxi, chame para ingresso, pista no 7. Controle Salvador, boa tarde, Gol 399, passa 1500, Medaião. Boa tarde, Gol 399, contato radar vigilância, direto Leda, 1399. Direto Leda, Gol 399. Torre Salvador, 3145 da TAM, ponte espera da 10 da pronta. Alinhar e manter no 0. Alinhar e manter no 0, 3145. Gol 649, boa tarde, ponto de espera. Número 2, mantém o ponto de espera. Mantém. Torre, o Romeu Romeu vai passar a Simbra. É, propõe o instalamento, seguir a visão para o 7. Plano de voo, instrumentos cancelado 5-3, prossiga sob regras de voo visual, chame de base para final pela direita, pista 1-7. Ajuste de altímetro 1-0-1-4, Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Matias, tá levando eles dando zero, vai reportar na base para final da 1-7, um negócio baixo e travado. No 077, o spec funcionamento no 3. Dono 077, são instantes para iniciar no 3, a aeronave da Passaredo, finalizando o push no, na remoto no 4, vai taxiar a retaguarda, dá-me escuta aguardando. Está aguardando a sua autorização, dono 077. Solo, Passaredo 2231, está pronto para o táxi, estamos com 69 no POD, com 6 horas e 20, altera na Brasília. Passaredo 2231, no táxi. Pátio Índia, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1-1, bom voo. Pátio Índia, no ponto de espera chama Torre, grato, uma boa tarde, trabalho 2-2-3-1. Gol 1-0-7-7, coordene com a equipe de solo após a passagem do ATR da passagem da retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Ok, após a passagem do ATR retaguarda, livre acionamento, reporta para o táxi, 1-0-7-7. 3145. Faz de base para final no 7, baixar travado, Romeu Romeu Golf. Avistado, autorizado pouso na 1-7, 1-0-0 graus, 1-4-9. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Livre pouso no 7, Golf. Gol no 649. Autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, 649. Estabilizou no ILS o Azul 4206. Gente Azul passando Duna, completa final ILS, chamando Torre 118-95. 18-95, Azul 4206. Muito obrigado, até amanhã. Então, 60, só um instante, cópia, informação em curso, lógico. Na 31145, decolou 56, chame o controle em 120.8. 208, obrigado. Mike é com Delta, viante. Decolar nada a ela. Boa tarde, DAN 3145, contato radar vigilância, direto posição Leda, DAN 3145. Direto Leda, 3145. DAN 3190, reautorizado 2000, livre LS, altímetro 1011, chame estabilizado no localizador. Para 2000, autorizado LS, X-3-0-0-0-1-1, contará estabilizado 3190. Cabeceira no zero. Azul 4206. Azul 4206. Fala Salvador, gol 1925, vietiano para posicionamento. Gol 1925, número 2 no setor, a nave da companhia no 3, já no push, não me escuta aguardando. É para aguardar então para o push? Afirma, aguardando para o push número 2 no setor. Aguardando então, não fez o Guardião 60, pronto, copo? Pronto, copo, Guardião 60. Autorizado para Anápolis, Serra Bravo, Alfa November, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita, no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 1-7 e após prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-20.8 e aciona 5561 no transponder. Autorizada Anápolis, nível 60, vai colocar no zero com curva direita, na saída da árvore, autorizada essa. Interceptando pelo 197, após autorizada a rota. Controle 1208 e FF 5611, Guardião 60. Guardião 60, correto, pátio militar livre acionar, reporta táxi. Justamente, reporta de táxi, Guardião 60. Boa tarde, contato radar, vigilância, direto posição Leda, no 649. Presidente Valeda, 649. Mandou 1-0, o Papa Romeu Vitor Ciente, pronto, copo. Autorizado Brasília, nível 360, decola da 1-0, com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-20.8 e aciona 5033 no transponder. Batalha 2231 autorizada, alinha e mantém. Alinha e mantém, batalha 2231. Autorizado táxi, alinha e mantém 1-7. Mike Eco Delta. Meu Vitor Ciente, para acionamento e táxi, chame a torre em 1-18.95. Nossa, radar, 549. Autonomia alternando Campinas, fala táxi. Gol 1077, táxi via Índia, até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-18.95, ajuste no 0 no 1, bom voo. Ok, Índia, era o ponto de espera 3295, 1-0-1-9-1-0-7-7, boa tarde. Gol 1925, na escuta? Escuta, 1925. Comandante com a equipe de solo, após a aeronave da companhia liberar o setor a retaguarda, livre acionar, reporta táxi. Seguinte, após a aeronave liberar a retaguarda, autorizado para o estacionamento, reportar lá para o táxi, gol 1925.